condições de curva à esquerda, Oceanair 6225. Aviary, vamos estabilizar as minhas linhas. Gente, Oceanair 6225. Apressado da mão, já baixar a travada. Gente, aguarda a pista livre, voo no 434. Ah, busca. 3663, Zulu 58, direita 121, décimo 9. Direita 219, tá 3663. Captura ILS completo, gol 1922. Chame torre 286. 286, boa. No 434, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, com 09 nós. Livre pouso, não no zero, vamos 434. Alfa Juliette 09, tá 3623. Pula zero. No 922, bom dia, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Pista livre com 1922. Salvador, muito bom dia. Sou 3179, informação hotel para cota. 3179, Guarulhos, autorizado. Nível 340, a 3144. Decola da 10, primeira curva direita, da Eule e da Eude. Controle 119, decimal 8, guarda o telefone. Poderia repetir, por gentileza, foi muito rápido. Ok, 3179, só aguarde um minuto, ok? Confirmação do transponder, aguarde um minuto para a cópia do transponder. Afirmativo. Vou voltar 3179. Siga. Só para confirmar, nosso ponto de volta via Upper Zulu 21 na aerovia para Guarulhos, poderia confirmar? Eu estou checando com o centro a sua rota, aqui agora. Ah, tá ok, muito obrigado. A direita na Fox, chama o solo 121, decimal 9. Chama 209 na Fox. Estabilizou no localizador, o Oceané 6225. Oceané 6225, complexo final ILS, chamado de 1186. 1186, Oceané 6225. Salvador, bom dia, igual 434. 00 graus com 099. Livre pouso no 0, igual 1922. Salvador, muito bom dia, Oceané 6225, estabilizado, localizador. Oceané 6225, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 6225. 3179 para cópia. Cópia 3179. Salvador, Guarulhos, nível 380. 380, aerovia Upper Zulu 21. Até Confins, depois direto Trive, faz conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, correção. Subida Ardor, Elefa, Elefa intercepta a aerovia. Acione o transponder 5534 e o controle 119, decimal 8, então 3179. 3179, estou autorizado para Guarulhos, nível 380. Decola na 1-0 com curva à direita, saída Arbor Elefa. Upper Zulu 21 até Confins, direto Trive, continua na 21 até Bragança. 5534 e 198. Correto, chama para puxa, senhor. Chama nada. Seria mais ou menos até umas 40 mil. Oceanair 6312, autorizado. Boitado, tem condições? WhatsApp? Espera aqui. 63 e 2. Tem condição, o status seria uma boa pra gente. Pois tá, obrigado. Juliette, 922. Baixar pra lá, 6225. Correto, 6225, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus com 079. Sente livre, por cabeceira 9 horas, chama 6225. Oi, Sinai 6322, reduza para 2509. Resolvendo. 304, sem restrições de velocidade. Sem restrições de velocidade. Autorização restrita, liga 3, se eu quiser. Nível 370 autorizado para Recife, Upper Whisky 58, decola curva esquerda, Puca, transição Caju, aciona 5547 e o controle 198, aguarde para o cotejamento. Gol no 922, correção, gol no 434, ingresso, portão 08. Portão 08, 432. Voando 922, segue o 37, companhia frente, é o 07, o seu portão. Seguindo a aeronave, a companhia frente, para o 07, voando 922. Azul 4208, cotejo. Autorizado, Recife, nível 370, via por 158, decola para o 0, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju, contorno, voando 928, transponder 5547, azul 4208. Chame pronto. Azul 4208. Fala, Salvador, muito bom dia, chama 6225, livrou na sua escuta. 6225, Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6225. Azul 4298, a sua identificação deve ser com 060 na chegada mais. 060 na mais, depois ingresso para o portão 01. Portão 01, 6225. Professor, 63, 1, 2. estou com pezinho aqui para a gente esquerda para dar uma formação. Então vamos para o 035, pode ser? Autorizado, após o voa a estado. Estamos voltando para o estado, obrigado. 5298, eu estou para 358. Controle Salvador, bom dia. 3859, a cena aqui de 3570, chegada bom, do 7 para 3570. Chegada bom, 7050. Obrigado. Uno zero no meia, grata. Eu não entendi, não copiei, ajuste no zero, fundo meio. 16 para 3 mil, muito obrigado, 6312. Para o Galeão, repetível 360, copia? Afirmativo. Galeão via Pozzolo 2O até SLAP, após SMAP conforme rota do plano de voo. Decola da 10 curva direita, subida da El Leda após Leda direto bridge. Acione 5555, controle 19.8. 1186. Oi, Jané 6312, desce para 2010, ajuste no 06, está autorizado ILS, reposta estabilizada, reduzindo para 1809. Descendo 10, descendo para 2000, reportar estabilizado ILS 10, está autorizado, está na 6312. Chame quando pronto. Maravilha. 4298. Desce para 3.10, ajuste no 0.16. 3.10, 0.16, 14.10. 3.859, desce para 4.10, ajuste no 0.16, reduzido para 2.209, ao número 4 na próxima. 4.000, ajustado no 0.16, reduz 2.20. 3.859. 3.179.380 Galeão. Copiado, táxi via pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1.8.6. O altímetro no 0.6, são 3.179. Pátio, Índia Alfa, torre 2.6. Da TAM retaguarda, inicie no 3, chame para o táxi. Pode passar o seu retorno retaguarda, autorizado pelo taxonômetro, do cadê grosso. Torre Salvador, muito bom dia, Chané. 6312, estamos no ILS 10. Serânia 312, bom dia. Continua a aproximação, tráfego já avistado. Aguarda informação de pista livre. É o número 2 para pouso, não no zero. Guarda. Alô, qual foi o prazo da pista no momento? 1016. Então 3304 no solo aos 18, libera a direita, chama o solo, 121.9. Libera dois, direita, 121.9. 3304. Na 6312 confirmando baixado travado. Baixado travado. Ciente Oceano 6312, autorizado pouso, pistão no zero, vento 03, 0 graus com 0,6 dúzia de nós. E pouso no zero, Oceano 6312. Romeu, 3304 livrou. 3304, Alfa Juliette pronto para ponte 05. Alfa Juliette para ponte 05, 3304. Azul 4298, completa a aproximação ILS, chama a torre 1186. 1186, 4298. Ocean 6312, no solo, alto 20, libera a direita, chama o solo, 121, decimal 9. Decimal 9, obrigado. 180, redução 3859. 4298, bom dia, continua a aproximação, aguardo informação de pista livre, tem um R2 da TAM, presta a iniciar a rolagem na 10. 4298. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 02, 0 graus com 05 nós, TAM 3179. Salvador, azul 4208 para o táxi, alterna Maceió, autonomia 3 horas 34 minutos, POB 1106. 0304, autonomia é isso? 0334, azul 4208. Ok, táxi à direita, no ponto de espera, torre 1186, altímetro 1016, 4208. Táxi à direita, 1186, decimal 6 e 106 metros, azul 4208. O Salvador é o campo. Confirme. Eu não tenho o seu plano aqui não, qual é a rota aí que vai voar para Guarulhos? É, apertou 21, até pra cá. Porque se realmente for essa rota aí, é Arbor Eletro, ok? Arbor Eletro, obrigado. 3179, decola os 22, controle agora 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, 3179, boa. Luz para 2509, chegada Mari. Saber os outros 3859, completa sinal LS, chamador 1186. 2186, bom dia, 3809. Salvador, bom dia, 3179, decolado, passando 2809, será Arbor. 3179, contato radar na decolagem, para que se for 3809. 3809, 6179. Salvador, approach contact 5217, ready to descend. 5217, flight level 0. Descend to flight level 070, 5217. 5786, reduza para 2209, dá número 3 na pressão. Passarelo 2223, oi, Duna. Manda Duna, passarelo 2223. Paulo Salvador, por Diamante. 4298, livrou sua direita. 4298, bom dia, táxi Alfa e reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 4298. Pistão no zero, vento 040 graus com 059. Livre, pouso na 10, ruta 3859. Mike Eco Delta, o ajuste no 0 no meia, tem condições da presente prosseguir com Pro Norte e reportar para o cruzamento final da 1-0? Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette 11, tá 3259. Gente, o Mike Eco Delta, tráfego já avistado, vento 030 graus com 04 nós, tem autorizado pouso cabeceirão no 7, o Mike Eco Delta. TAM 3179, chama o centro Recife, 1260, alterna 1288. 260, 3182, com Recife, 1279,